só penso em curtir. Ela é um fulso furacão, uma doçura de mulher. Ela é um fulso furacão, é pior do que um vulcão numa noite de prazer. Ela é um fulso furacão, uma delícia, uma fofura. Ela é um fulso furacão, é pior. C'était Juan Contino, Elle est un furacão. Et on continue avec Bandalusa, ou Chapéu de Palha.

écoute Georges Freire, à qui tenons mon coração, et c'est demandé de Jérôme pour sa maman et pour moi-même. Já vi mulheres bonitas da Austrália ao Japão, mas só

se te doy, tú me dices si te doy, mi teléfono o te doy, o te doy. paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorou, chega de chorar, chora de amor, chora de paixão, chora de saudade, chora de emoção, chora quando quer, chora sem parar. Mulher chorou, chega de chorar. Mas quando cheguei à multidão

ela dança. Se olha e abraça, com certeza que ela foi feita pra mim. Só pode ser, porque todo mundo olha quando ela se rebola e solta a bola pra mim. Só pode ser, porque todo mundo olha, porque todo mundo olha, solta a bola pra mim. Esquerda, direita e vai, joga a mão pra cima e cai, cai, cai. Esquerda, direita e vai, vem devagarinho que eu quero. Nem que a vaca tuça, nem que a porca tuça o rabo. Eu vou dançar.

casa. Me espera no portão. Coração desarrumado. Um mundo de solidão. Juro que me arrependi. Você perdoar. Não aguento esta saudade. Este amor vai me matar. Outro mundo, outro mundo.